passando 2223 na escuta. Escuta. Só confirmando, decolagem então da pista 35 e após a decolagem curva esquerda, ok? No perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após direto destino. Decolada 35, curva esquerda no perfil da Arbor, 2, 2, 3, 4. Para ingresso na linha, Motion 62, 1, 1. Do azul 4286. Azul 4286, cheque o trem. Baixar e travar. E após a esquerda, Quebec. No ponto de espera da Quebec, chama o, a torre 198, decimal meia dúzia para prosseguir. A gente vai ingressar na Lima, Mike, a Quebec, na Quebec vai chamar a torre 186, Oxana 6219, obrigado, até volta. Web 5826, deve 3 mil pés, reposta no bloqueio do NDB. 3 mil descendo, importará no bloqueio, 5826 iniciando afastamento, importará. Ingresso na Lima 5345. Afirmativo, ingresso na Taxiway Lima, após próxima direita Mike e após próxima esquerda Quebec. No ponto de espera da Quebec, torre 118, decimal meia dúzia, para ingresso e decolagem, bom voo, trip 5345. Mike, Quebec, quando lá vai chamar 18,6, 5345, obrigado, bom trabalho. O azul 4208, estaria pronto na sequência para a decolagem? Autorizado à direita, via pista, pode olhar de ponto, azul 4208. Via linha na direita, para reportar a linha do bloco da bateria. Avianca 6211, mantenha a interseção do ponto de espera, aguarde para ingresso. Pode deixar, permanecer o ponto de espera da... 17, o Ocean é 62, ou 9? A 298 da Azul, pousou, livrou os 4-1, mantém a posição logo antes da Taxiway Mike, ultrapassando aí o ponto de espera e chame solo 1219, Azul 4298. Confirme, é Mike 1219, Azul 4298. É, antes da Mike, só taxi um pouco mais à frente e deixa a Mike livre, só e chame 129 para taxar. 7. Mike Eco Delta, ciente do tráfego. O senhor está autorizado ao circuito pela direita da pista 17, reporte cruzando a final da pista 10, aguardando para girar base, ok? O 4298, autorizado ingresso pátio principal, posição 08. Ingresso posição 08, o 4298. Visual, 5826. Bloqueio mais uma milha. Galeão, nível 400, decola da pista 17 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda e confirmando fixo após Leda será Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco. Quando intercepta o Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5042 no transponder. 7, o vento 110 com 10. Passo 2 no transponder, cotejamento correto no pátio 5, confirmo o POB. Estacionamento, táxi, decolagem. Transfere a torre em 1 decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 4. Agora bom voo e confirmando o POB com a torre, ok? Recebe na dupla pela direita, da 17 ao Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, teria condições de aproximar direto pro pátio? Tô com 737 do Webjet, um procedimento NDB para pista 17. Vai alinhar com a final 17. Afirmativo, aproxima direto para o pátio, Mike Eco Delta. Ok, então dá presente direto pro pátio. E tô com Alfa Serra 65. Na interseção Oscar, da companhia também, vai, já está na interseção. Tem condição então direto da presente para o pátio? Afirmativo. Azul 4208, decolado aos 44-1935, boa viagem, Azul 4208. 4208-1935, obrigado. Mike Eco Kilo, está pronto para decolagem? Ingresso e decola então na pista no 7, tem condições? Claro, Eco Kilo 120 com 13. Kilo 120 com 13. O Delta direto pro pátio autorizado, o Alfa CA 65 já decolou da 17. 120 com uma ducha, no solo controlado. Eco Delta, checa o trem. Trem baixado, checado. Mike Eco Delta direto pro pátio. 04 a bordo, CMC comprou a bocada. Reporte na final para pouso, Guardião 07. Volta na final, Guardião. 04 a bordo, confirma. Confirma, 04 a bordo. Copiado, graças. 6225, informação Juliette. Oceaner 6225, Brasília 320, informação em curso Juliette. Minutinho cópia, por gentileza, preparando a Momo. Transição Nitsa. Momo Nitsa, aguardando. 6220. 6225. Eco Kilo, ingresso mantém o litoral norte de Salvador, mais conhecido como Corredor Forte. Conhece a Praia de Buraquinho? Conhece a Praia de Buraquinho, mas o Kilo vai manter o Corredor Forte. Gente, Praia de Buraquinho, onde temos o encontro do Rio Joanes com o mar, assim que bloquear essa interseção, chama o controle 1935, até a volta. Boa viagem, Eco Kilo. Ok, Buraquinho, vai chamar o controle 1935, mais é o Kilo, grato. Obrigado. Mike Eco Delta, considero o solo 46, parte 4, frequência livre. Salvador, bom dia, 5826, Guardião, Web 5826, torre 1862, bom pouso. 186, chamaram, obrigado. Guardião 07, frequência livre, bom pouso. Bom dia, Web 5826, sinal baixado e travado, pista 17. Fluente, tráfego avistado, checado o trem, vento 80 graus, 10 nós, pista 17, pouso autorizado, 5826, Web, já. Autorizado pouso na 17, 58 também. TV, Guardião 07, bom pouso. Obrigado. E após prosseguir conforme a rota do plano de voo. Controle 1-9-35 e acena 5050 no transponder. Autorizado Brasília, nível 320, via rota do plano. Saída Momo, depois Código, depois Nitsa, depois segue por esse que não zero. Bola dona 7, curva à esquerda. Controle 19935, transponder 5050, 6225. O cotejamento correto, portão 01, chama pronto para o direcionamento, chama 6225. Sim, 6225. Remota 1-4, livre para o direcionamento, reporta ataque. controle, Salvador, o Papa Romeo, Mike, Eco Kilo. Mike, Eco Kilo, mantenha as condições visuais, suba 2.500 pés, quando possível, se estimado para ingresso, na terminal Aracaju e pouso. Ok, Papa Romeo, Mike, Eco Kilo, vai acender para 2.500 pés e já te dá o estimado para Mike, Eco Kilo. 629. O 35345, eu teria a opção de taxiar a cauda do Avianca e liberar a primeira interseção à esquerda no pátio 4. Efetaria um backtrack no pátio e na sequência estaria pronto via Oscar. Tem condições? Afirmativo, 345. Então siga o Avianca, libera a interseção à esquerda, onde observará um 737 da antiga VASP. 5826 no solo 49, libera a esquerda via Lima e mantém a posição logo antes da Taxiway Mike, chamando o solo 1219 para taxiar. Lima, Livra, aguarda Mike, 219 no solo, 5826, por gentileza mantenha a posição, aguardando, temos um tráfego da passarela para o táxi, ok? Por gentileza mantenha a posição antes de ingressar na táxi. Mantenha antes da Mike, visual passarela, 5826. Aos 35 e solicita manter. Não, 26, então. Aos 26 solicita manter 1.500 pés, Mike Eco Kilo. Ok, vai manter 1.500 inicialmente, então, Mike Eco Kilo. Ok, Mike Eco Kilo tá mantendo 1.500 pés. Ok, eu não pude copiar seus estimados, poderia repetir? O estimado aos 26, Conde. Chama os Conde, a Conde aos 26, Mike Eco Kilo. Ok, no 226, Conde. Estimado de pouso. Estima pouso em Aracaju, 00 da próxima, mais é o quilo. 8, vai ter cortado. Azul 4208, aguarde. 1300, confirme. 1300, mais é o quilo. Ok, copiado, Mike, é com o quilo. Só pra confirmar, você vai manter linha do litoral ou vai prosseguir Golf 677? 38, ciente. O senhor vai prosseguir o táxi via Taxiway Lima. Após prossegue Taxiway Mike até o ponto de espera da Quebec. E no ponto de espera da Quebec, vai chamar a torre 198 decimal meia dúzia para o ingresso e decolagem da 35, ok? Passagem do 2223. O Webjet 5826, após a passagem da Embraer da Passaredo, prossegue parte principal, posição 05. Ok, após o Passaredo, parte principal 05, 5826. Para o sul à direita, mantendo 500 pés, vai aproximar para o pátio à sua direita sem interferir no eixo da sua decolagem. Pacientes, helicópteros iniciando na 1-7-6-2-9. Corre, o Guardião 07. Guardião 07, direto para o pátio do Graia? Está autorizado, sim. Autorizado, direto para o pátio do Graia, estou com o Airbus da Avianca decolando a 17. Está presente final no 7 para o pátio do Graia, autorizado. Guardião 07. O Guardião 07 está presente, pátio do Grécia, interferir com o Agidão 97. Trip 5345, reporte lá de pronto, cabeceira 197, trip. Vou taralhar de pronto na 1-7-3-4-5. Estimativa dentro de 15 minutos, a decolagem. Sim. Afirmando Brasília, agora está aberto para pouso de decolagem. É, normalmente a gente tem alguns tráficos nos locos, o 737 e o 727, mas se ficar um pouco estreito a gente desconsidera então na porta. É, até a gente é um tamanho inferior aí a esse tipo de aeronave, mas mesmo assim, fica bem nos barros, obrigado. O Oxané 6211, decolado ao 53, controle 935, boa tarde. 935, Oxané 6211, boa. Está autorizado ingresso para o 5345, confirme. Afirma, aliás, mantém a porta pronta. Camarada, aliado, pronto. Da só 360, direto da Elda Brasil. Direto da Elda, 621, né? Chanel 6225, na escuta? Na sua escuta, senhorita. Em coordenação com o CGNR, o mesmo solicitou que a decolagem seja efetuada a partir das 1-2, 1-5 Zulu, ok? 1-2, 1-5. Ok, então 1-2, 1-5 decolado, né? A gente pode sair do gate antes disso. Afirmativo, 1-2, 1-5 a decolagem, ok? Ciente, então, 6225. Confirme a última aeronave chamando solo. Bom dia, 5221 solicita autorização para a Vitória da Conquista. 5221, Vitória da Conquista, pista em uso 17, nível 200. É o número 2 para a cópia, por gentileza aguarde, aguardando a saída Arbor e após direto, ok? Ok, na sua escuta, 5221. Temporada, 345. 55, frequência livre, Guardião 07, bom dia. Autorizado então Salvador, Salvador, com um toque arremetido em Vera Cruz, 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 119, decimal 35, a torre em 118, decimal meia dúzia e aciona 0151 no transponder, o Alfa Vitor Juliette. P2283, o vento de 80 graus com 8, prossegue para 35 mesmo? Autorizado, ingresso à esquerda, 35, reporte fazer ponto, passa 2283. Reporte a ponto. 4. 5, 3, 3. Alívio acionar chame táxi, uísque, Yankee e uniforme. 345, bom dia, contato nada. 345, sua transmissão está 3/3, 5345 está autorizado. Direto da Elda presente, só 380. Controle, o Oxana 6219, quando possível, poderia voar para de bridge? Coordenação. 223, completou o alinhamento à direita, decolagem autorizada, pista 35, 130 agora com 10. 23. IP 5221 no pronto cópia. Prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200. Decola da pista 17 com curva à direita no perfil da saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo e após direto destino. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5061 no transponder. Autorizado Vitória da Conquista 200, decola na pista 17, curva à direita, perfil da Arbor após direto. Chamando controle 1935 e aciona 5061 no 5221. Cotejamento correto, remota 1-3, chama pronto pushback, acionamento, trip 5221. Bem integrado. Passaria 2223, decolada 59, controle 1935, tenha boa viagem. 1935, graças. Whisky Yankee Uniform, táxi autorizado, copiado com 5 no POB, RJ no alternado. Até interseção, chama ingresso no 7. Whisky Yankee Uniform. Salvador, passageiro 2223. Passageiro 2223, contatado a Nicolai, super nível de voo 260 na saída água. 62211, no chão de centro Recife, frequência 125-1, no alterne 133-25. 125-1, 133-25, o chão 621 no boa. Autorizado à esquerda, via pista, é partilhado de ponto, e uniforme. Meu Índia November Alpha, confirmando corredor forte até 2.000 milhas. Autorizado Salvador, Salvador, 1.000 pés altitude, decolagem da 1.7, curva esquerda, via corredor forte. O controle em 1.19.3, 5, a torre em 1.18.6, dúzia e aciona 0.171 no transponder. Correto, confirmando PAT 402 a bordo. Gente, para acionamento, táxi de decolagem, transfere a torre em 1.18.6 dúzia. O ajuste agora no 0.4, bom voo. Salvador Azul 4299, frente da Juliette, pronto, 4. O Azul 4299, informação Juliette, confere. Autorizado Campinas, nível 380. Decola da pista 107, com curva direita no perfil da saída da AEL, após voa posição Leda e após posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, quando intercepta o Pêzulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5036 no transponder. Autorizado Campinas 380, decola dando 7, curva direita, Gael, Leda, Bridge. Após segue via a rota do plano, controle em 119.35, transponde 536, Azul 4299. Protegimento correto, portão 08, chama pronto para o pushback acionamento, Azul 4299. Chamarei. Tavislec. Vai fazer a chegada Mari e iniciar o ILS, visual, circula para 17. Autorizado, Vilete, para Vilete. Whisky Yankee Uniforme, decolado ao 04-1935. Um abraço para Ivete. Obrigado, amigo. Até a próxima. Batango Whisky Anti-Uniforme, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 400 na saída da EL. 400 na saída da EL, Whisky Anti-Uniforme. Reporte aliado e pronto para a decolagem, Alfa Vitor Juliette. Solo China 6225 para pushback acionamento no gate 1. 01 autorizado, apenas coordenando com a equipe de solo, atento a homens trabalhando próximo a Taxi India, ok? Sim, tem alguma recomendação para deixar a nave na Taxi India? Ou... autorizado pushback acionamento, apenas atento à movimentação próxima a Taxi India e a parte interestada da Alfa. Reporta pronto para o táxi, seu chinê 6225. Sim, autorizado, puxa o acionamento, chinê 6225. Tá ruim ainda, companheiro, tá ruim o rádio ainda. Vitor Juliette, pista 17, decolagem autorizado, vento de 90 graus, 10 nós. Tarefa 2223, chame centro Recife, frequência 128.8. 128.8, posso seguir. Whisky Golf Kilo para Sierra Novembro Bravo Uniforme, aguarde cópia por gentileza, só confirme o pátio. Gente. Golf Kilo, pronto, cópia. Autorizado para Sierra Novembro Bravo Uniforme, inicialmente restrito ao